Santa no solo aos 4-2, direito 129. Direito 129, tá 3, 4. É 351, na frequência 1-2-5-1 e alternado no 3-3-2-5. Oscar, Oscar Bravo, tem livre pouso no 7, 110,12. Oscar Bravo. Identificação Sierra Índia Alfa e tem condição de volta presente para o de Conte? Aprovado, Conte. Tem contato radar agora 61 milhas sudoeste de Salvador, ligando 90, direto Conte e o Sierra Índia Alfa. Sierra Índia Alfa na prova de Equipe 5401, chame Recife, frequência 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-2-5. Ok, 5401, 31-2-5-1, 1-3-3-2-5. Obrigado aí, até a próxima. Juliet Bravo Delta, contatuada através de Coral, nível 090 na chegada a marcha, chame no ponto de adesidade. Tendência para 3 mil pés com ajuste no 0 no 5. 3 mil, correu? Vimos. 3 mil, correu, Brasil. Tem livre táxi, frequência livre, vai estacionar Oscar, Oscar Bravo. Zoro, Azul 40065, ciente da informação que dá. 65, aguarde qual câmera está ciente da emenda. Vai aguardar qual, pode só confirmar a saída abrigo? Azul 4065. Azul, será da Elveda Bridge. Tael, Leda e Bridge, grato, Azul 4065. Salvador, gol 1333, para o táxi, 175 a bordo, com 3 horas e 48 de autonomia, alternando o Galeão. Via Pátio, após Índia e Alfa, ponte espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10, 15, tamo ouvindo, boa tarde, com 333. Autorizado, táxi, Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, 118, 6, com ajustado 10, 15, muito obrigado, gol 1333. Delta Kilo Pacto 3, Afirmo, pronto para cópia, Azul 4065. 4065, Campina, nível 3620, autorizado. Aerovia Pesulo 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após, vai prosseguir direto Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango Zanete. Após, direto Pirassununga, Papai Índia Romeu. Após, direto Mendes. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia, pesou no meio. Aciona 5007, controle 199, decimal 8. Cliente, copiou para Campinas no 360, Upris 16, após BHZ, Zanete, depois voa Mendes. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, transição Bridge, o controle 198 e o transponder é o 5007, pro Azul 4065. Da rota, Pesulo no 6, Belo Horizonte, após direto Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango, após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu, e assim direto Mendes após. Afirma, copiou Upper Zulu 16, BHS, Bravo, Hotel Zulu, Zanete, após Pira e Mendes, Azul 4065. 08, chame pronto, pushback, Azul 4065. Gente, chamo pronto, Azul 4065. Tarica da Serra, Morro, São Paulo, no meu país. No meu país, Morro, autorizado. Colocar 17 com curva direita na subida Axé, após corredor Caixa Pregos. Aciona 0123, controle 119, decimal 8, torre 98, decimal 62. Quantas almas a bordo do Tricabé de Serra? Então, 118-6, clica Beck Serra, ajuste 10, 15, dê um bom voo, boa tarde. Serra, livre essa noite, me táxi. Solo, Xanel 6142, para o pedido de adicionamento, portão 62. Autorizado, Xanel 6142, chame táxi. Portão. Três três três ao 5398. 1198, gol 1133. Controle Salvador, boa tarde, gol 1333. Boa tarde, gol 1333, contato radar. Foi na pro de Leda e suba inicialmente para nível 180 restrito. Leda restrito no 180, o gol 1333. Eu sigo. Matheus, pode chamar alguém que vai tirar o finger aqui. Estão agarrados no finger aí, né? Ei, chama quando desagarrar o Xanel 6142. Valeu. Quilos do Lua, ajuste em Salvador 1015. Mantenha 1500 pés dos corredores. Informe Paripe para direção na intervalo. Agora sim, amigo, o Xanel 6142 para a nova do Brasil, que estiver aqui na minha. Tá livre, o 6142 da Oxanã, chame táxi. Romeu Serra, Índia Alfa, informo tráfego posição de 12 horas, 21 milhas com rumo oposto, subindo para o nível 180, é um Boeing 737-800. 7, Serra de Alfa. Gol no 333, informação de tráfego posição de 1 hora, 20 milhas com rumo oposto, mantendo o nível 190, 29 Lima. 7 do tráfego, o gol 333. Juliette Bravo Delta, está autorizada a final ILS. Está sob vetor para o localizador agora, curva direita na proa 055 e desça para 2.000 pés com ajuste 1015. Positivo, operação direita 055, descendo para 2.000, encontrarão o localizador, Bravo Delta. Quebec Serra, chama ingresso no 7015, que eu tenho pra ver. posição, sobe para o 360, gol no 333. É o B108. 108. Táxi autorizado via pátio após Índia e Alfa. Ponto espera torre no 86. Ajuste no 0 no 5. Bom voo, boa tarde. Hoje na 6142. Índia Alfa, 6126. Obrigado, senhor. 0 no 5, volta amanhã. Amanhã. Falou, Oceanear 62, Lopez, posição 07. Puxa, acionamento. Autorizado, Oceanear 62, 13, chame táxi. Táxi 62, volta 3. Vitor Juliette, ciente regresso, reporte ingressando Interlagos. O Vitor Índia Juliette. Ciente Vitor Índia Juliette, mantendo-se visual, reporte Interlagos. Fala, comédia. Quebec Serra, 0198. 0198, base alta. Controle Salvador pelo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, controle, senta decolagem, confirmando 2500. Afirmativo, 2500, direto morro. Direto morro, 2500, ciente, reporte atingindo 2500, pés com 1015, alfavito, quilo Quebec Serra. 2500 e 2500, reportaria atingindo Quebec Serra. Oceanair 6342, autorizado a alinhar e decolar pista 10, 110 graus, 1,2. Papa Romeu Serra, Índia Alfa, controle. Serra Índia Alfa está passando agora através do VR Salvador, está autorizado direto a Aracaju. Aprovando Aracaju, Serra Índia Alfa. 20 kg Zulu, no Interlagos, por onde a rota pé? 20 kg Zulu, está visual com o aeródromo de Salvador? Afirmo. Chame então a Torre Salvador em 118.612. 118.612, então. Jet Bravo Delta, da próxima duna, aproxima para a LS, pista 10. Estamos, Jet Bravo Delta. Vamos sim, Saldão. De autorizar a aproximação ILS em forma estável ao localizador. Positivo, vai botar. Gente, o Guardião, aeronave aí na aproximação da 17, você tem condições de decolar com proa nordeste? Timotinho, chame para o táxi. Só eu, o esquilo Zulu. Que o Zulu na final no 7 prossegue, será o número 1, continua a aproximação. Se houver necessidade, o esquilo Zulu mantém 1.500 durante a aproximação, aguardando a passagem do helicóptero positivo. Pode prosseguir, Zulu, pode aproximar no 7. Vai. Na boa. Chamera inicial, táxi na traseira, 4065. Inicial push, eu quero táxi, não push. Ok, inicial push. Solo, chamera 62, vocês para o táxi, está com 3 horas e 48. 85 POD, altera na comida. Táxi pátio após Índia e Alfa, com espera 118, 6. Ajuste 10 no 5, tem um movê, boa tarde. Oxa, na 62, 13. Índia, Alfa, pátio 18, 6. 2 Aqui é o Alfaveto Juliette, ainda um pouquinho distante da rotatória, mantenho no meu pé e chame a torre, 118.612. Né, decolada ao 04098. 098, obrigado, Henrique, tá bom. O esquilo Zulu ingressou na final da Rosetta, incrementando a velocidade para prosseguir como número 1. O esquilo Zulu tem livre pouso no 7, 120 com a 12. 120 com a 12, livre pouso da Rosetta, o esquilo Zulu. O Juliette Bravo Delta Intercept prosseguiu no 0 mesmo, circular para o 7. No 0, amigo, estou visual com o esquilo Zulu, vou reduzir aqui, você? Pode prosseguir não no 0. Positivo, 10. 326, controle, boa tarde, direto Duna, desça para 4.000, altimetro com 0.15. Acione identificação, vigilância e radar, Oxanera, 6326. Direto Duna, descendo para 4.000, Oxanera, 6.26. Libera a velocidade, senhor? Afirmo, liberar a velocidade. Dado. Juliette Bravo Delta tem livre pouso na 10, 120 com a 12. É, eu tenho mais travado. Torre, boa tarde, Oceania 62, 1-0, pronto, 1-0. Zulu, libera a pista esquerda, aguarde backtrack. Sente Quebec Serra, mantenha 2.500 pés direto do de São Paulo. Reporte para descida. Está para descida, Quebec Serra. Autorizado o táxi, Juliette Alfa, correção, Índia e Alfa, o ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, altímetro 1015, o azul 4065. Autorizado o táxi, até o 6, via Índia e Alfa, lá torre 1-8-6, azul 4065, ajuste 1-0-9. Interlagos, aguarde a transferência. Vai dar nada, né? Aqui o Kilo Zulu, agora só o pouso do Alfa Vita Juliette, que é só mais um instante. Alô, é o Alfa Vita Juliette, siga. Ele é como vai andar com controle, fazer o recinto, fazer o correio do Acheco, até o farol da barra, que você conseguiu as pesas, a minha frente. Comandante, negativo, negativo. Prossiga no perfil da subida. E em voo você pode até solicitar o controle. Eu já informo já que é meio improvável devido à circulação aqui na terminal, ok? Ok, obrigado. Dependesse de mim. Isso, antigamente era mais fácil. Obrigado. Pista 10. Anima final no 0 mesmo. 8. O Guardião 07 superou o tráfego. 07, Guardião, prossegue com o controle 19-8, tem um bom voo, Guardião. Grato, 19-8. Controle Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, controles, prossiga visual e IRC, 500 pés sobre o terreno, assim que possível, estimado de pouso, Guardião 07. Chamativo, Guardião. Estimando em IRC em mais 1 hora e 40 minutos, pouso final. Guardião 07, mantendo-se visual na escuta do controle direto IRC. Vitor Índia Juliette, mais 1 minuto, vai cruzar com a aeronave Eco Charlie 35 da Polícia Militar, 500 pés sobre o terreno. Esteja atento ao tráfego no sentido contrário. Estará atento e vai manter no 1500 pés. 648 autorizado, sinal LS, chama estabilizado. 648. Reporte estabilizado, gol no 648. Você também, ok? Afirmativo, Oxenã 61 no 42, 140 com a 12, livre da colagem, pista 10. Trazendo a colagem, o Oxenã 61. Submantém nível 350. Serve tráfego à esquerda, posição 10 horas a 5 milhas, nível 190, rumo Nordeste. Sentiu 6142, acendendo a 350, e sentido tráfego 62, 6142. Mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Visual com o mesmo, senhor. Visual também com a 17. Ciente. Chame agora a torre 118, decimal 612, Vitor Índia Juliette. 118-6, grato, até a próxima, Júlio. Estabilizado LS, gol no 648. 648, ciente, compete a aproximação LS. Chame agora a torre 118, 612, gol no 648. 18-6, gol 648, bom dia. Bom dia. Autorizado, agilize suas manobras até o Pátio 4. Tá uma milha de cima para baixada e travado. Gente, gol no 648, boa tarde, tráfego setor norte 5 milhas, não interfere na sua aproximação, ajuste a 1015 e aguarde pista livre, pista no zero, temos um tráfego adicional, um Embraer 190 da Azul. Guarda a pista livre, gol no 648. O Azul 4065, decolagem autorizada, da 1-0, vento 120 graus, 1-2 é nóis. Autorizada a decolagem da 1-0, Azul 4065. Vitorinho de Juliette, faça um 360 longo pela esquerda para evitar pouso simultâneo para a nave da Gol, que já passou externo. Reporte reinterceptando a final da 17 novamente, o ajuste é 1015. 360 com curvas pela esquerda, reportará reinterceptando a 17, Júlio. 2012, ali para o LF, 1142, passa nível 160, chama centro Recife em 126, decimal 85. Cede Recife agora, 1-2-5, obrigado, você tem um bom trabalho. Igualmente.